Madeloco, pra brincar de Madeloco. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro. É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto. Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Gosta, né? Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira.